pode a gente ser tão parecido? Tão iguais, quase dois bons amigos. Como é que pode agora tá claro pra mim que os melhores amores começam assim? Daqueles que arrepia a gente, e quando beija é diferente, fica tentando disfarçar. É desse jeito que a gente tá. Quem de nós dois vai assumir que tá amando? Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta? Que o resto não tem graça. Quem de nós dois vai assumir que não é rolo? Quem de nós dois que vai falar primeiro que é namoro? Que vai contar pro povo? Solta o porrazão, aê! Como é que pode a gente ser tão parecido? Tão iguais, quase dois bons amigos. Como é que pode agora tá caro pra mim? Os melhores amores começam assim. Daqueles que arrepia a gente, e quando o beijo é diferente, fica tentando disfarçar. E é desse jeito que a gente tá. Quem de nós dois vai assumir que tá amando? Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta? Que o resto não tem graça. Faz barulho aí!